Comando 7, prossiga. Autorização para o Galeão 1340, Cintia Fox. Afirmativo, 5717, vou coordenar com o centro, aguarde sua cópia. Coordenar o 4577. Alvio 4177, chegou a hora 262. Recife agora 260, sou 4177. Puxa 6251, decolou 58, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, obrigado, bom serviço. Bruno, decolou no perfil da Dial. Confirme. Poxa, 6251, conforme sua 360. Tá, muito ruim a sua frequência, poderia repetir? O 6251, eu chamei como recebe. 3. O 6251, como recebe agora? Agora recebe alto e claro. Ok, 6251, subindo 360 na DAEL. 360 na DAEL, pode voar direto, Leda? Pode. Grato. B 5898, cópia. Web 5898, na escuta, para cópia. Pronto. Web 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, seguida para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5052, o controle em 119.35, contexto. Afirmativo, Guarulhos, nível 340. Pela Upper Zulu 21, Trive, Poço de Caldas, Arbor, Elefa, Sagaz. 119.35, confirme o transponder? 5045. Afirmo. 5045 no transponder, Web 6749. Chame pronto, Web. Tá pronto. Questionamento Web 6749. Autorizado, time táxi. Autorizado, pushback, sanamento, chama quando pronto para o táxi, Web 6749. O 5898 chamou para o push também? Afirmo, no 5. Autorizado, time táxi. Chamará, obrigado. Salvador Alfa Yankee India, bom dia. Alfa Yankee India, prossiga. Alfa Yankee India solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Ok, vai chamar o solo 129 para o reboque, ok? Aguarde para o reboque. Gente, obrigado. Solo Salvador Alfa Yankee India, bom dia. Alfa Yankee India no pátio 3 para o pátio 1, no ciente, aguarde para iniciar o reboque. A aeronave da Gol vai dar webjet corrijo para iniciar pushback no portão 5. Ciente, obrigado. Pode iniciar o reboque aí, a empurrar a aeronave, mas vai aguardar para ingresso no pátio, ok? Observando o webjet. Ok. Ciente, obrigado. Solo Webjet 5717. Webjet 5717. O 5717 ainda não tem autorização. Estou só aguardando o certo. Iniciando o push no 5898. Pronto para táxi L 6749, 132 a bordo, 3 horas e 55, alternando com fins. 286-1003 ajuste, 6749. Bom, espera 186-1003 ajuste, web 6749. no pronto, espera pronto, é BIM 6749. 6749, bom dia, autorizado a linha decolada 10, VT calmo, o vento e o Kenegar 10 no 3. Autorizado a linha decolar na 10, é BIM 6749. Não é 17 da web pronto para cópia? 5717 pronto para cópia. Autorizado 340 para Galeão, Apesulo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Balacena e após direto. Decola pista 10 com curva direita, da El Leda, após Leda Bridge, controle na frequência 11935. Aciona 5047. Autorizado 340 para o Galeão, Apesulo 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, decola da 10 da El Leda Bridge, controle 1935 e telefone 5047, web 577. Chame pronto para o estacionamento. Está pronto para o estacionamento no porto 2, 577. Aguarde só um instante para pushback. 75898 para o táxi, POB 116, 320 de autonomia, alternando Guarulhos. Autorizado até o ponto de espera, via Pátio Índia, no ponto de espera 186, 1013 o ajuste, 5898. Pátio Índia, 186, 1013, um bom dia. 5717, coordenando com a equipe de solo, após o tráfego da companhia liberar a retaguarda, está autorizado seu push. O Alfa Yankee Índia aguarda ainda para ingresso no pátio devido ao objeto que vai efetuar pushback. Escuta. Copiou a informação, aguarda para ingresso no pátio. Gente, aqui, aguarda o meu objeto ser liberado aqui, talvez não é nisso. É, o segundo objeto vai iniciar pushback aí, ok? Vai iniciar pushback da posição 2, o senhor aguarda ainda para ingresso. Corre em Salvador, Webjet 5898, ponto de espera pronto. 898 ali mantém 10. Ali mantém. Web 6749 decolou ao Zuno 2, chame o controle em 1935. Bom voo e bom dia. Bom dia, senhor. Obrigado. 1935. Desce colega aí pela coordenação. Ok, ok. Van 1935, né, senhor? 198 não, né? 1935, 35. Ok, obrigado. Controle. Bom dia, Webjet 6749. 6749, contato, vigilância. Pronto, 98, livre decolagem da 10, o vento 120 graus 59. Livre decolagem, 6749. Possibilidade de voar direto a leva para evitar algumas formações? Livre. Obrigado, direto a leva. Salvador, está 3201, bom dia. Bom dia, 3201, aguarde autorização com fins. Gente, aguardando somente para nossa confirmação, qual a provável subida para Confins, senhor? Controle 1935, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia. Vadael Leda Bridge, obrigado. E 5898 decola no perfil, passa 1800. Solo Salvador Web 5717, 147 a bordo, 3 horas e 36 alterna Guarulhos, pronto para táxi. Ponto espera, torre 186, 1003, o ajuste, 6717, 5717. Livre da ponto de espera, torre 1186, ajuste 1013, 0577, contigo. O POB do 5717, apenas o POB, confirma? 147. Alfinha, aqui já solicita autorização para ingressar no pátio principal. Agora autorizado até a 01. Gente, obrigado. Web 6749, deixando Recife em 1251. Recife 1251, 6749, obrigado. Muito nosso. Além de cola, 10 Web 5717. Salvador, é, bom dia, é o Rio 5973, possui a Foxtrot, está cruzando 190 para 150 e vou entrar. Bom dia, 5973, confere, agora descida para 2000 na proa de Simbra, informando visual estabilizado, 1013 no ajuste. Ok, 2000, Simbra em Pontaré estabilizado, nós gostaríamos de manter essa proa. Devido formações aqui ao longo da descida, e entraria em TAP e turna mesmo, para evitar os VTs no caminho. Positivo, comando. Estou autorizado. Direita, 11935, o 5077 para 3201. Chama para posicionamento. Ciente, para 3201. 340, aguarde cópia. O Web 5898, chame Recife agora, 1251. A gente vai chamar Recife 251, copiado 5898. Web 5717 decolou aos 20, controle 1935, tem uma voo em modo F. 1935, obrigado, 5717. Foi de Salvador, bom dia, WebJet 5717 decolado, 1700 da El. 5717, contato, vigilante. 5717, como possível da El, está presente. Livre. Aqui Índia informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado e bom dia. Bom dia. Vai precisar manter a proa 045 até a interceptação do localizador. Tá livre. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 995. Bom dia, no 995, identifique, deixa 050 na chegada. 050 na Bosco, 995. Solicitação de reboque pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado iniciar, transfira para a frequência 1219, mantenha a escuta. Afirmativo, direito. Copia? Goiânia 340, Pesolo 17, Formosa Pesolo 10, Bravo Sierra Índia, Upper Mike 668, e após conforme, decolando da pista 10, curva à direita, será saída Arbor, Elefa, o Fito. Controle 1935 e aciona 5067. 340 para Goiânia e seria ápito 17 até Formosa, ápito 20, aliás, ápito 10, Bravo Serra Índia, Aper Mike 668, vai na. Tem o balão da pista 10, primeira curva direita na Arbor, pressão elétrica, após o elétrico 19.35 é o ponto de Salvador, 5067 é o transponder 5801. Fante, o transponder confirmando 5067 e após Formosa, pelo ISC 10, chame para puxa acionamento. Pelo ISC 10, após Formosa, está pronto já para o acionamento na posição 10. Autorizado. Só instante para puxa. Recife, 1251. 5251, F5717. Chame para o táxi, está autorizado, puxa. Puxa, chamar a táxi, 2 a 2.